Capítulo 60. Ao regente do coral. Salmo de Davi, útil para o ensino, sobre a ocasião em que Davi lutou contra Arã na Araim e Arã Zobá. E Joabe regressou e matou 12.000 edomitas no Vale do Sal, para ser cantado com a melodia Lírio do Testemunho. Tu nos rejeitaste, ó Deus, e quebraste nossas defesas. Sobre nós derramaste tua ira. Agora, restaura-nos. Sacudiste nossa terra e nela abriste fendas. Repara as brechas, pois a terra estremece. Foste muito severo conosco, teu povo, e nos fizeste beber vinho que nos deixou atordoados. Contudo, levantaste uma bandeira para os que te temem, um ponto de abrigo em meio ao ataque. Agora, livra teu povo amado. Responde-nos e salva-nos por teu poder. Deus em seu santuário prometeu: com alegria dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é minha, e também Manassés. Efraim é meu capacete, e Judá meu cetro. Moabe é minha bacia de lavar. Sobre Edom limparei os pés, e darei um grito de triunfo sobre a Filístia. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Acaso nos rejeitaste, ó Deus? Não marcharás mais com nossos exércitos? Ajuda-nos contra nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil. Com o auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos, pois Ele pisará os nossos inimigos.